Conforme visto nas partes anteriores, nós vimos a vida e a obra de Carl Sagan e Stephen Hawking, dois grandes cientistas do século XX. E aproveitando a parte final desse episódio de mais de uma hora de duração, mais de 80 minutos de duração, eu gostaria, junto da equipe UPAR-se, conversar um pouco sobre a importância da ciência nos dias atuais e por que que vem ficando cada vez mais fora de moda essa coisa de buscar o embasamento científico das coisas e, principalmente, como é que a gente pode melhorar esse tipo de coisa. Ou seja, vamos buscar um pouquinho dos resquícios do nosso primeiro episódio. Inclusive, se você não ouviu, escute, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais esse incrível episódio de um podcast aleatório de seu entretenimento, a parte final do episódio 2, da importância da ciência nos dias modernos. Você aí que é velho de casa e já ouviu a parte 1 e a parte 2, bem-vindo de novo. Foi muito bom te ver aqui novamente, depois de alguns segundos de, provavelmente, anúncio. E você aí que é novo de casa e chegou por acaso aqui nessa parte 3 do nosso episódio, eu gostaria de pedir as apresentações de Gabriel de Oliveira Russo e Matheus Carvalho Cristiano. Gabriel, apresente-se, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Gabriel, sou de São Paulo. Faz parte desse podcast do Combate, o Matheus. E eu tenho um perfil no TikTok que é Gabriel O Russo 70. Então, vão lá, me sigam e é isso aí. Obrigado, Russo. E agora, Matheus, apresente-se, por favor, Matheus, nosso caro divulgador científico. Eu sou o Matheus, eu tento fazer divulgação científica no meu canal no YouTube e no meu podcast, debater alguns assuntos, explorar algumas questões filosóficas e paradoxas. E eu apresento esse podcast junto com o Russo e o Roberto. Obrigado, Matheus. E eu sou Roberto Mota, apresentador e CEO desse podcast junto com o Gabriel e com o Matheus. E esse é um podcast que nós apresentamos com muito carinho para você aproveitar e apreciar sem moderação e sendo um podcast para todas as idades, todas as horas e todos os lugares. Bem, dada a nossa introdução, dadas as apresentações iniciais, vamos começar a falar sobre a importância da ciência nos dias atuais. Atuais, eu digo 1997 pra frente. Ah, ele não é tão atual, né? É relativamente atual, porque se a gente levar aqui um período de pouco mais de 20 anos, é um período de pouco mais de 20 anos, e as fake news começaram a circular em 98, e a maioria das fake news é relacionada à ciência, então, tipo, é relativamente atual, se a gente parar pra analisar nesse ponto de vista. Bom, enfim, pequenas questões à parte. Vamos lá. Galera, algo que eu quero perguntar pra vocês, assim, que é algo que eu, tipo, tava me segurando muito pra perguntar pra vocês, assim, anteriormente, em outros episódios. Quer dizer, não em outros episódios, mas nas partes anteriores e no episódio número 1. É assim, tipo, vocês acham que a ciência vem sendo muito subestimada, cara? Tipo, subestimada a níveis, assim, tipo, se tratada como como é que se diz? Um pedaço de nada? Nossa, velho, você tocou numa questão importante. Sim, eu acho que a ciência vem sendo subestimada, mas principalmente a pseudociência, ela vem ganhando cada vez mais espaço e tomando o lugar da ciência, e a ciência, infelizmente, acaba sendo deixada de lado. Lembrando que eu não quero criticar nenhuma crença, nem nada do que você ouvinte acredita, só que eu não tenho culpa se não tenho embasamento e não tenho comprovação. Meio que, tipo, vem ficando cada vez mais fora de moda a questão do embasamento científico, da pesquisa científica e outras coisas assim. E tu, Russo, o que tu acha dessa minha afirmação praticamente certa, de que vem ficando assim cada vez mais, tipo, assim, sendo tratado como um pedaço de nada? Cara, eu realmente acho isso aí, velho. Eu realmente acho assim que, assim, se a ciência já não era usada antes, hoje ela é praticamente usada por poucas pessoas. Poucas pessoas, tipo assim, 15% do universo, podemos dizer assim, ou menos, ou mais, né? É o que eu posso dizer. Só um pequeno parênteses aqui que eu vou abrir. Para você, ouvinte aí, que não sabe, pseudociência basicamente é uma informação que se diz ser baseada em fatos científicos, porém que não tem nenhum, como é que se diz? Não tem nenhuma aplicação de métodos científicos para comprovar isso. Ou seja, basicamente uma hipótese que a galera diz ser uma afirmação científica. Sim, sim. Eu acho que o grande problema da pseudociência é que ela já tira uma conclusão, já afirmando alguma coisa sem eles passar por nada. É como eu falo, se as pessoas realmente soubessem como a ciência é feita, o processo da ciência, e iam dar mais valor. E muitas vezes essas pseudociências, elas utilizam de termos científicos. Eu já vi várias vezes na internet circulando um vídeo de charlatões, por assim dizer, falando um monte de termos científicos simplesmente fora de contexto. Para um canal que eu recomendo para acabar desmistificando essas pseudociências ou física afins, da Gabriela Bailas. Ela tem doutorado em física teórica de partículas. Ela tem, acho, se eu não me engano, 6 papers ou artigos publicados. Papers é artigos, tá? Só que o termo é inglês. E ela é física e ela não só aponta com um viés pessoal, mas um viés científico. Eu recomendo bastante. É uma grande inspiração para mim. Além do Sechá, né, que faz podcast junto com ela. Então, se você, por acaso, e você também, Sechá, estiver ouvindo por algum motivo esse podcast, eu sou um grande fã e muito obrigado pelo seu trabalho. A propósito, eu sou o Science Theory, e fica comentando nos seus vídeos e etc. Desculpa, gente. É meio fora de contexto. Eu acabei de colocar o microfone na minha garganta para que pudesse entender, tá bem? Mas se alguém entendeu, meus parabéns, tá? Eu vou ditar aí o que dizer. Algo que infelizmente vem sendo causado principalmente pelas fake news, inclusive se você espalha fake news, você é um babaca, se você cria... Não, eu não digo que você é um babaca, mas assim, você é que espalha fake news sem checar a procedência, passa a checar a parte de hoje, senão você vai ser taxado de como é que eu posso dizer, de fanático não sei do que. E se você cria fake news para prejudicar a imagem de outro, ou se eu simplesmente cria fake news para prejudicar a sociedade, eu gostaria de dizer que, sim, vai ter muito pi agora, mas na sua ok? Então, essa era de fake news, que é algo que vem assim, vem virando algo assim cada vez mais, tipo, tá na moda criar fake news, não sei o que, a ciência vem sendo deixada muito de lado, cara, tipo, muito mesmo de lado. E é o que eu até fico muito triste, tá ligado? Porque, é assim, cara, como é que aquilo que vai explicar praticamente 90% do mundo que a gente conhece hoje, vem sendo esquecido, vem sendo ignorado, vem sendo deixado de lado, vem sendo, como é que eu posso dizer? Vem sendo tratado como esgoto, mano, praticamente. Porque ninguém liga mais pra isso. Cara, pra mim tem sido muito difícil. E pra vocês, como é que tá sendo lidar com esse tipo de coisa? Com esse tipo de esquecimento da ciência e principalmente o fato das pessoas ignorarem a ciência por muito tempo. Eu principalmente vou tentar ser ativo e também verificar as fontes, procurar fazer todo um sistema de pesquisa e etc. Eu não acredito muito no método científico na prática, mas sei como ele funciona. É um processo trabalhoso, é um processo complicado. Ciência não é feita da noite para o dia. Agora entrando um pouco no contexto atual, do coronavírus, por exemplo, querem a vacina para esse ano já. Eu sinto muito em dizer, mas uma vacina não é tão rápida assim de produzir. Não vai sair esse ano. É verdade. Fico muito, velho. Aliás, não é assim que funciona. A gente tá gravando esse podcast final de setembro e falou que a vacina vai chegar em setembro. Setembro tá acabando, até agora nada de vacina, vai ter que ser outubro mesmo. Acho que nem esse ano, sinceramente, porque começou os testes e depois não se teve mais notícia, até hoje. Inclusive, o Russo citou um ponto interessante daquela questão de terem dito que as vacinas iam chegar nesse mês e não chegaram nesse mês, mas é assim, é um ponto interessante para se analisar aqui. A galera trata Esse tipo de coisa que é muito, como diz o nosso glorioso Matheus, é muito relativo. A galera enxerga esse tipo de coisa que é relativa como uma fake news. E aquela coisa que, tipo, você olha assim, tipo, você pensa, cara, vamos ler um artigo de Oxford, um artigo que saiu de fato de algum lugar conceituado que realmente está preparado para lançar esse tipo de coisa. Por exemplo, a revista The Lancet, que inclusive tem muito artigo científico lá, vale muito a pena ler. Se você não gosta de ler, comece a pegar o hábito de ler artigos científicos, se você duvida de alguma coisa ali de ciência. Mas, assim, infelizmente, por causa dessa questão de a ciência não ser algo... Como é que eu vou dizer? Ser algo previsível, assim, que você consegue manipular, como, por exemplo, pessoas dessa área de plantão, que me perdoem, mas como astrologia, por exemplo, que, inclusive, conhecemos, eu, Matheus e Russo, conhecemos pessoas que são muito fanáticas por astrologia e não aceitam nada além da astrologia. Tá? Eu não estou dizendo nada mal das pessoas, claro, que mano, gostam da astrologia. Tipo, eu até entendo a galera ali que fala assim, na minha casa. Não, tipo, eu até entendo a pessoa que é assim, que tipo, ah, eu gosto de astrologia, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, bacana, legal. Mas agora você tratar a astrologia como se fosse algo assim do tipo, oh meu Deus, o mundo só é explicado por causa da astrologia. A ciência não explica muita coisa. É a astrologia, as estrelas, a posição dos planetas, sol, não sei o que, estrelas galácticas, blá, blá, blá, blá. Não é assim que funciona. Então, assim, parem pra analisar que principalmente é a galera do, assim, perdoe-me você, tá? Sinto muito se você se colocar aí, se você acabar se sentindo generalizado. Esse não é o intuito aqui, tá? Mas é basicamente exemplificar. Que é, parem pra analisar. É mais a galera da astrologia e principalmente a galera mais religiosa. E essa galera vem deixando a ciência cada vez mais de lado. Tipo, meio que há um remédio para isso? Tipo, só me responde. Existe remédio, entre aspas, para resolver esse tipo de coisa? Eu acho que tem. Eu tenho que acreditar que tem, que a população vai se conscientizar. Mas principalmente é o que a gente está fazendo aqui, né? Divulgação científica, no meu pensamento, é muito mais do que, sei lá, fazer um vídeo no YouTube ou botar sua voz no podcast. Muito mais que dar sua opinião é falar com propriedade sobre determinado assunto. Não só das respostas vazias e totalmente conclusivas, ah, é assim porque é assim, pronto, acabou. Tá? Aliás, algo que a gente pode levar em consideração aqui, no que o Matheus acabou de citar, é aquela questão do fanatismo, cara. O fanatismo também é algo que nesse tipo de coisa. E assim, como o próprio Matheus disse, a gente tem esperança de que em algum momento a galera vai começar a se importar mais com a ciência, vai deixar de lado só as questões religiosas, astrológicas e não sei mais o que, pseudocientíficas e blá blá blá blá blá. Mas enquanto isso não acontece, enquanto, como eu mesmo disse lá no episódio de como é que fala? No episódio de fake news, mesmo existindo nós, os otários, que vamos tentar conscientizar a galera, tipo, meu, vamos fazer o certo, vamos fazer a coisa certa, vamos fazer o legal acontecer, vamos fazer o certo acontecer, vamos, sei lá, dar visibilidade pro que realmente importa. Assim, a gente ainda pode continuar tentando, né? Como diria aquela música lá do Queen, Innuendo, de 1991, eu acho. Nós continuaremos tentando. Não é verdade, pessoal? Agora, parafraseando outra música que não tem. Não é do Innuendo, mas, enfim, do Live, tinha um bonzão. Assim, meio que esse episódio aqui foi só um episódio bem curto. Se a gente quiser lançar no Parts Express, a gente poderia lançar. Mas, ao que tudo indica, ele tem mais de 20 minutos, então ele não se enquadraria nos Parts Express, porque eles teriam que ter pelo menos de 15 minutos para menos. Mas, ainda assim, esse episódio foi só uma pincelada, né, pra abrir os olhos, um pouquinho dos olhos pros nossos ouvintes, né, pra mostrar que, assim, tipo, galera, a ciência tá aí pra explicar o mundo. Vamos valorizar a ciência que a gente tem agora. Porque a ciência pode ser pouco comentada, ou sei lá, mas ela não pode ser extinguida, não pode deixar de existir. Ela não pode deixar de existir, como bem o Russo falou, mas ela também não pode ser subestimada e ser tratada como, sei lá, tipo, ciência não é nada. É como o Carl Sagan cita em O Mundo Assombrado pelos Demônios, inclusive eu acho um livro muito bom, mas, enfim, infelizmente a ciência vem ganhando cada vez menos destaque. Ele cita até o exemplo dos jovens, né, de revista sensacionalista do século passado, cientista confirma tal coisa. Aí Carl Sagan pergunta o seguinte, tá, ok, supondo que ele confirme tal coisa. Por que não foi publicado em alguma revista de credibilidade como Science ou mesmo The Skeptical Inquirer ou The Lancet, Nature, sabe? Então, é complicado, acho que principalmente não só na televisão brasileira, que tem um astrólogo no programa da tarde fazendo previsãozinha pro futuro. Pior que nem previsão é, mas isso fica para outro episódio, porque é só uma visão geral, eu não quero muito aprofundar. Mas não dá espaço para, sei lá, um astrofísico, por exemplo, falar. Se bem que nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, porque o Neil deGrasse Tyson, ele ganha bastante espaço, ele já participou de entrevistas, ele tem o Star Talk, que é o podcast dele, e o Neil deGrasse Tyson, I am a big fan. I admire very lot your work. É verdade. If Neil deGrasse Tyson is listening to us, thank you for all your services to the general science. Thanks a lot. You are amazing. Thanks a lot, mate. Thanks a lot, mate. Thank you so much. E algo que o Matheus bem lembrou aqui, tipo, meio que é a cultura do Brasil, para analisar, tipo, como é que eu posso dizer? Mistificar algo que, assim, é algo que realmente é necessário, como a ciência, entendeu? Porque numa terra em que a galera só pensa em bisbilhotar a vida alheia, nós iremos falar disso mais pra frente, aí sim eu tenho medo de que nós sejamos inchados nas redes sociais, mas eu não ligo, nós não ligamos, porque nós somos mais fortes. A galera que... A cultura brasileira, infelizmente, ela vem ficando assim, tipo, se importando mais com a vida do outro e reduzindo a pó aquilo que realmente é importante, como, por exemplo, a ciência, ou então talvez a saúde, ou talvez questões políticas que realmente são importantes. Olha só, antes eu já vou avisar, eu não estou defendendo político nenhum, não estou xingando político nenhum, mas eu só estou falando que existem coisas mais importantes para si coisa. Olha, eu acabei de assassinar a língua portuguesa. Parabéns. Mas, assim, tem questões muito mais importantes para se importar. Principalmente a ciência, porque a ciência é o que explica tudo, cara. Não digo tudo, mas a grande maioria das coisas que a gente tem acesso hoje em dia tá tudo relacionado à ciência. A televisão que você liga para ver seu programa de fofoca, ver se xingar a política e não sei o quê, foi a ciência que fez, foi a ciência que ajudou a desenvolver. A tela touch que você usa para digitar a exposição, o xingamento no Twitter, foi a ciência que ajudou a desenvolver. Então, assim, tem tanta coisa que... Posso? Oi? Só para frasear um negócio, como eu disse, parece simples, mas é muito complexo. Se tu for parar para analisar, a sua televisão, até mesmo do século passado, sabe, que como você ficou liga no canal de fofocas, ela basicamente consegue converter ondas eletromagnéticas em imagens e sons. Você tem ideia do quão poderoso é isso? A gente literalmente está transformando ondas eletromagnéticas. Também graças às quatro equações de Maxwell sobre magnetismo e eletricidade, que o Carl acaba citando também, o Mundo Assombrado pelos Demônios, que não vale a pena agora eu aprofundar aqui, mas o tanto que a ciência se esforça, todo o trabalho que tem por trás, para falar algo com propriedade, algo com embasamento, todo esforço, mas como é complicado para a ciência, como trabalhoso e ainda mesmo assim apaixonante, acho que a população no geral ia dar mais valor. Exatamente. Aliás, tem algo também que é interessante falar. A comida que você esquenta no micro-ondas para ficar comendo quando você vê as tretas no YouTube e fica vendo as fofocas daí da galera, ficar desbrotando a vida ali, também faz isso que ajudou a produzir. Então, assim, cara, ao invés de ficar tipo, linchando a ciência à toa, falando que assim, tipo, ah, a ciência não presta, a ciência não é nada, a ciência tá aí só pra ferrar nossa vida, é Deus e o mundo. Deus é a ciência é materialista, cheio de provas, cara, inconclusivas, Deus, é Deus. Que acredita em Deus, sabe? Eu mesmo já acreditei, mas, né? Assim, cara, de fato, tem aqueles que acreditam em Deus? Tem os ateus? Tem. Tem aqueles que têm outra religião? Tem. Mas quem é consciente há de concordar que a ciência explica a maioria do que a gente conhece no mundo que vivemos? Então, assim, esse episódio foi basicamente pra falar que, assim, ao invés de destruir, detonar a ciência, os caras que realmente estudaram pra isso, lutaram pra poder mostrar teses, tipo... Anos e anos, né, pra chegar uma pessoa e falar, olha só, seu trabalho da vida está errado. Por quê? Porque eu vi aqui no Zap que esse negócio de cloroquina é eficaz, sim. Exatamente, eu tô com medo. Matheus, agora você acabou de nos pôr em uma situação de risco. Porque você falou da cloroquina. Ah, desculpa, eu posso citar outro exemplo se você quiser, perdão mesmo. Não, mas qualquer coisa é um bom exemplo. Porque a ciência já provou isso. Eu não queria entrar em política, sabe? Eu tô falando de qualquer um que pega e fala isso, sabe? Não, mas é basicamente isso. Então, assim, esse episódio foi basicamente pra falar assim, cara, ao invés de tu linchar tua algo que você não conhece, cara, vamos parar pra analisar e vamos pensar, moleque, e se todo o conceito de vida que eu planejei, que a ciência é um saco de troço, a ciência é uma merda, falando em bom português, se a ciência é uma merda, se todo esse meu conceito de vida que eu planejei tá errado, e se a ciência realmente for a resposta? Então, é com essa reflexão que eu quero deixar aí pra você, ouvinte, que é conservador filho da mãe. Aliás, o Matheus aqui acabou de digitar. Galera reclama, mas a hipocrisia é osso. Sim, Matheus, a hipocrisia é osso. A galera reclama demais, mas não sabe do que está falando, entendeu? E é com essa reflexão pra você aí, conservador que não gosta da ciência, não sei o que, não sei o que lá, e N coisas além aí, é com essa reflexão aí que... A gente finaliza o nosso episódio aqui, tá? Dois episódios que foram muito leves e esse último aqui pra desabafar mesmo, que realmente a ciência tem ficado cada vez mais de escanteio nesses tempos. Desabafaram muito, né? Exatamente. Infelizmente, isso um pouco. Eles estão mais ligados do que eu, né? Eu comentei pouco, mas comentei o que eu tinha que comentar. Não, você teve uma participação interessante aqui, cara. Você teve uma participação interessante. Porque você mesmo falou, você é um tipo um leigo, mas se você conseguiu fazer para outros leigos também a tua visão sobre a ciência, que inclusive é interessante, parabéns, Lúcio. Aliás, uma salva de palmas para ele, porque parabéns. Muito obrigado. Merece. Uhul! Obrigado, valeu. Essa reflexão final aqui, que a gente gostaria de finalizar o episódio de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pra você que acompanhou essa nossa série especial sobre ciência. Qualquer coisa, se você quiser mais, deixa aí na, quem sabe, área de comentários, ou então no nosso e-mail, inclusive no nosso site, que vai estar disponível em breve. O nosso e-mail vai estar aí na descrição, tudo bem? Se você quiser mais sugestões, se você tiver sugestões aí de séries de podcast pra gente fazer, nos envie. E, Russo, tem alguma palavra de despedida aí pra galera? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Eu quero agradecer a cada um de vocês que escutaram e acompanharam até aqui o nosso episódio aqui do nosso podcast, que é um podcast aleatório de entretenimento. Então, muito obrigado mesmo. E, por favor, não deixe a ciência morrer. Ainda que a ciência pode parecer uma coisa meio antiga, tipo, ah, é ciência, mas tá fora de moda. Por favor, não deixem ela morrer, porque uma coisa que ela fez ensina muito para nós, né? Então, é isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, Russo. Matheus, tem alguma palavra de despedida aí pra galera? Pessoal, muito, muito obrigado por ouvir. E parafraseando o B-Movie agora, em vez de salvem as abelhas, salvem a ciência. Que é um filme que eu acho muito, muito, muito inspirador. Que inicialmente eu assisti quando criança, mas agora eu tenho outro olhar sobre o filme. Eu tenho até um podcast onde eu proponho uma reflexão sobre B-Movie. Sim, isso mesmo, uma reflexão sobre o trabalho excessivo, mas enfim, tirando um pouco de lado do marketing, thanks for listening to podcasts. Thank you very much. I love you, Wizards. Muito obrigado, pessoal, por ouvir. Cara, foi uma coisa realmente tocante, velho. Ao invés de só apresentar as abelhas, salve a ciência. Mas uma salve para o Matheus. Exatamente, uma salve para o Matheus. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Eu agradeço bastante. Acompanhe os próximos. E agora eu vou dar a minha palavra de despedida. Muito obrigado aí para você que ouviu. Como o Matheus disse, salve a ciência. Não deixe a ciência morrer por coisas assim banais, por crenças estúpidas. Não digo estúpidas, mas por crenças muito fanáticas, que aí sim são estúpidas. Muito obrigado mesmo aí pra você que ouviu. Espero que você tenha entendido que sim, a ciência é algo que realmente é importante, é algo que realmente importa, que é útil pra humanidade, goste a sociedade ou não. Mas, ainda assim... Você pode, por exemplo, continuar com o que você acredita e confiar na ciência ao mesmo tempo. Exatamente. Sim. Então, assim... mais uma vez, a gente espera que você tenha entendido aí, você que é conservador, tá? Se você se ofendeu aí, na moral, desculpa, mas é porque a gente realmente se exaltou aqui, porque é algo triste de comentar, que, tipo, algo que é tão importante pra vida vem sendo, né, deixado de lado. Mas, assim, muito obrigado aí mesmo pra você aí que ouviu, nos vemos no próximo episódio e até mais. Tchau! Falou, galera, tchau! Tchau, ouvintes, até a próxima!